3520, livre decolagem, pistão no zero, vento 140 graus com 8 nós. Livre decolagem no zero, esquema 3520. Decola os 4-3, controle agora em 19-8, tem um bom voo. 19-8, boa noite, está 3, 5-2-0. Roda, está 3, 5-2-0. Voador, Tantris, 520. Tantris, 520. Contato radar na decolagem, está sob vigilância. Vigilância, 3520. Voo no 896, controle. Parou, 370. Não, desculpa. Chame o centro, 126, decimal 85, alterne, 125, decimal 45. 685, 2545, bom trabalho. 896. Novamente. Um, dois, três, quatro, teste 1895. É, como recebe em 1895? Air Portugal 024, contact receive center frequency 126.85, enable 125.45. Air Portugal is 024, good night, over here. Tan 3520, chame o centro Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, Recife, obrigado, bom serviço. Boa noite. No 994, bom dia, chame agora 1895 para cópia. 1895, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Gorro 1994, portão 3, para autorização Maceió. Gol 1994,

meia, desça para 2.000 pés, ajuste no 014. Autorizado LF, reporte estabilizado. Desça para 2.000, com 1.014, reportará estabilizado, 1.06, 1.86. estabilizou, Gol no 8 no 6. Uno no 8, dízimo ao 95. 118, 95, Gol no 8 no 6. Salvador, o Gol no 8 no 6, uma milha do externo. No 8 no 6, bom dia, tráfego já avistado, cheque trem. Baixar travado. Cliente autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus com 0,5 mais. Cliente autorizado pouso, Gol 1-8 no 6. Autorizado, chama táxi, Gol 1994. Chama o Gol 1994. No meio no solo 08, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, é o Gol no 8 no 6. Lincoln 994 para o táxi, está com 172 a bordo, 2 horas e 10 minutos, alternando Natal. Autorizado táxi direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 110, reporta pronto, o ajuste 10 no 4, voo no 994. Ok, Índia e Alfa, reportaram no ponto de espera da 10, voo 1994. Salvador é o Webjet, Whisky Juliette Eco. Solo Salvador é o Webjet, Whisky Juliette Eco. Prossiga. Whisky Juliette Eco para reboque da posição 1 para a posição 2 do pátio principal. Firmando é da posição 1 para a posição 2, é isso? Afirmativo. Boa solicitação da Infraero. Autorizado. Reporta no término. Whisky Juliette Eco. Reportará o término. Obrigado. 994, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero. O vento 1 no 20 graus com 099. Autorizado a alinhar e decolar o 1 no 994.